Fumaço Novaes, simplesmente o Boizinho, Portal do Arrocha, o melhor site de divulgação da Bahia. O coração para, te atormenta minha cabeça, como que passou? Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou e me faz pressionar, e tudo que vivemos junto acabou. E você foi embora, mas deixou uma saudade com ela, solidão, e me apavora, e maltrata e machuca o meu coração, e sofre por não ter a felicidade que está em tuas mãos. E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação? Oh, não. O teu silêncio traz o dizer e eu já não aguento essa tua indecisão. Eu prefiro dar um tempo pro meu coração. Já chorei pra valer, só pensando em você. É inútil tentar te esquecer. Posso até disfarçar que deixei de te amar, te amar, amar. Só que a minha vida não tem graça sem você. Vem no balanço com Márcio Novaes, Portal do Arrocha, Jairzinho CD, Adelson Pagodão. Simbora! Portal do Arrocha. E você foi embora, mas deixou uma saudade com ela, solidão, e me apavora, e maltrata e machuca o meu coração, e sofre por não ter a felicidade que está em tuas mãos. E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação? Oh, não. O teu silêncio traz o dizer e eu já não aguento essa tua indecisão. Eu prefiro dar o tempo pro meu coração. Já chorei pra valer, só pensando em você. É inútil tentar te esquecer. Posso até disfarçar que deixei de te amar, te amar, amar. Só que a minha vida não tem graça sem você.